Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria comentar algumas coisas sobre a descoberta da Márcia Tiburi. Ela descobriu um fenômeno que ela chamou de turbotecno-machonazifascismo e escreveu um livro a respeito. Né? Então, em função disso, eu inventei, né, em contrapartida, o turbotecno-bucetocuzismo, que é o nome que eu dou à teoria dela, né, e cujo lema é por um mundo sem pregas. Né? Sendo as pregas um sinal de opressão, né, do turbotecno-machonazifascismo. Né? Então, é o seguinte, essa mulher, ela pensa que ela é uma filósofa. E os outros, ela acredita nisso porque alguém assinou um documento dizendo que ela é. Quando você vai ver o cara que assinou, também é um Zé Ninguém. Tá certo? E os caras dizem, não, você não tem diploma. E você, ele acha que eu aceitaria diploma assinado por qualquer desses vigaristas. Mas você pega o currículo desses camaradas, né? Pergunta assim, bom, qual de vocês recebeu algum prêmio internacional por suas obras filosóficas? Nenhum. Mas qual de vocês recebeu, vamos dizer, elogios importantes, de filósofos importantes? Nenhum. Quer dizer, é só um Zé Mané que elogia o outro. Por exemplo, esta aula dessa dona Márcia Tiburi, botou lá, passadas 24 horas, tem 1.100 ouvintes. Ninguém quer saber do que ela está dizendo, só os outros que dizem a mesma coisa. Então são os iguais, você está entendendo? Né? Aquele negócio do asno, asno, esfrica. Quer dizer, o asno esfrega o asno. Né? Acaricia o asno. É exatamente isso. Então, é um grupo de interajuda. Né? Agora, ela diz o seguinte, ela diz que esse turbo não sei o quê é um tipo de negacionismo. E o negacionismo, segundo ela define, é a negação da história. Tá certo? E ela diz que todo regime autoritário vem e nega a história anterior. Eu digo, em primeiro lugar, isso é uma estupidez fora do comum, porque quando você vê, por exemplo, estudemos o nazismo, né? O que, que o nazismo produziu em matéria de negação histórica? Praticamente nada. Né? A negação nazista começa 50 anos depois de extinto o nazismo. Aparecem uns caras negando que os nazistas mataram tanto judeu. E quem foi o primeiro que teve essa ideia? Foi um comunista, o Forrisson, né? Apoiado por outro comunista convertido ao Islã, que era o Roger Garaudy. Então, cadê o negacionismo nazista aí? Né? Se é o regime autoritário que cria isso, então não é possível que indivíduos isolados, 50 anos depois de extinto o seu regime, tenham pela primeira vez a ideia do negacionismo. Né? Eu estudei um pouco essa coisa na época que aconteceu, me parecia até uma discussão interessante e absolutamente inconclusiva. Né? Por exemplo, tinha o historiador inglês, pô, agora até esqueci o nome dele. Peraí, então. É? Quem? Não, não, não. Um foi acusado de nazista, foi processado. Eu estou ficando. David Irving. É. E eu li vários livros do David Irving, ele escreve muito bem. E ele se caracteriza por ser um sujeito sempre muito bem documentado. Né? Ele, com base nos documentos, ele desmascarou um tal de Diário de Hitler, que estava fazendo muito sucesso. Ele foi lá e com documentos, provou que aquilo não era Diário de Hitler, coisa isso, mas nenhuma. Né? Que era apenas um fake. Né? Foi um trabalho muito bem feito. E daí ele escreveu um outro livro, que é o livro mais polêmico dele, que é Hitler's War, A Guerra do Hitler. Em que ele estudou todos os papéis que entraram e saíram da mesa do Hitler, com a assinatura do Hitler. E disse o seguinte, olha, que não entrou nem saiu papel nenhum referente à matança de judeu. O que quer dizer isso? Que o Hitler não sabia do negócio? Não, quer dizer simplesmente que ele não assumiu nenhuma responsabilidade pessoal, nem entregou isso para algum idiota, né, fazer no lugar dele, que foi justamente o Himmler, que era o mais bobo de todos. Ele foi o planejador e o executor, né, da matança geral dos judeus. E o Hitler não assinou nada, disse, não tem nada a ver com isso. Né? Agora, dizer que ele não teve responsabilidade é absolutamente impossível. Qual é o problema com o David Irving? Ele era nazista? Não, de maneira alguma. Né? Ele dizia que ele era um fascista suave, quer dizer, fascista tipo inglês. Tá certo? Eu nem sei que porcaria é essa. Mas ele tinha o seguinte, ele não lia livros de historiadores. E ele se gabava disso, eu só leio documentos. não quero saber de opiniões. Falo, ora, meu Deus do céu. Desde o tempo de Aristóteles, sabe-se que a busca da verdade é a confrontação de opiniões. Não tem outro jeito. Então, ele, como não confrontava com a opinião de ninguém, o que ele concluía do documento, para ele, varia como verdade absoluta. Então, esse é um defeito intelectual dele, e não uma maldade, uma coisa assim. Defeito imperdoável no historiador, evidentemente imperdoável, né? Então, por exemplo, bastava algum historiador levantar este ponto que eu estou levantando e falar, olha, bom, você provou que o Hitler não assinou nenhum papel mandando fazer isso, mas quer dizer que ele nunca deu uma instrução oral para alguém fazer e assinar em nome dele? Né? O Himmler tirou tudo da própria cabeça e fez sem o Führer saber, falou, oh, você está brincando? Você está brincando que o ministro ia enganar o Führer? Pô, se arriscaria a ser fuzilado. Né? Então, essa tese de que o Hitler não tem nada a ver com o Holocausto é absolutamente inviável, apesar da montanha de documentos que você colocou. Né? Mas eu nunca vi que o Irving tivesse nenhuma má intenção, não. Né? Talvez ele tivesse uma má intenção, assim, antipatriótica, porque ele era meio anti-britânico, na verdade. Né? Escreveu um livro muito violento contra o Churchill, que até hoje eu não sei se o que está lá é verdadeiro ou falso. Mas nesses políticos nenhum é santo. Né? E daí os outros eram o Garrodi. O Garrodi era o seguinte, ele era o principal teórico do Partido Comunista Francês. Né? Daí ele decidiu entrar no diálogo com os cristãos, diálogo comunista-cristão no tempo do Concílio Vaticano II. Né? E escreveu um livro chamado Perspectivas do Homem. Na época eu fiquei muito comovido, porque, ah, que bom, agora vai ter um diálogo comunista-cristão. Então, achei lindo aquilo, né? Como tantos outros idiotas do mundo. E daí, com o tempo, você vendo os efeitos do Concílio Vaticano II, você vê que bela merda que foi, prometia, né, o paraíso, entregou o inferno. Né? E daí, a essa altura, o Garrodi já não era nem comunista nem cristão, ele já tinha se convertido ao Islã. E daí, depois que se converteu ao Islã, ele começou a apoiar essa campanha de que o Holocausto nunca aconteceu. E o outro que fez isso era o Roberto Forrisson, que era um, né, famoso esquerdista francês. Falou, ué, então, cadê o regime nazista promovendo o negacionismo? Ele não fez negacionismo nenhum, os caras foram fazer um negacionismo pró-nazista 50 anos depois de extinto o nazista. Né? O que mostra que essa história de que a história é a história dos vencedores nem sempre é certa. O perdedor pode usar a história como um instrumento de vingança e como um instrumento estratégico, né? De você, depois que o vencedor já está meio cansado, você começa a desmoralizar. Foi isso que os caras tentaram fazer, não é isso? Não conseguiram, mas que tentaram. No Brasil foi a mesma coisa. Quem foi o dono da história do golpe 64? Os golpistas? Os vencedores do golpe? Os senhores do regime? Não! Os seus inimigos, os comunistas, eles monopolizaram a história desde 1964, praticamente até hoje. Não é isso? E daí, essa dona Márcia Tiburis, não, eles inventaram negacionismo. Então, estão negando que foi uma ditadura, estão negando que houve assassinato e tortura, estão negando isto, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Quem estão? Então, em primeiro lugar, para você falar de um movimento de ideias, você precisa de um fator quantitativo. Se você somar o número de livros com a versão comunista do golpe 64, são milhares e milhares e milhares e milhares, inclusive produzidos dentro do tempo do regime militar. O falecido embaixador Meira Pena fez um estudo na Câmara Brasileira do Livro e mostrou que o regime militar foi a época de maior sucesso do livro comunista no Brasil. Era assim, era um atrás do outro, não parava. E depois também não parou. Então, bom, para você falar de uma confrontação de movimento, de um negacionismo, um movimento negacionista que está negando tudo isso, você precisaria apresentar pelo menos 100 livros, né, para se opor a, digamos, 10 mil. Então, esse negacionismo simplesmente não existe. As pessoas que negaram, por exemplo, que tivesse havido uma ditadura militar no Brasil, né, aquele cretino do historiador Marco Antônio Viu, né? Ele negou, não foi uma ditadura, foi uma ditamola. Besteira, esse cara não sabe o que está falando. Também depois o Bolsonaro falou, não houve ditadura militar, Né? Mas o Bolsonaro é historiador. O que, é que o Bolsonaro tem de história? Pô, nenhuma, pô. Isso é apenas a opinião dele. Quer dizer, uma opinião de um cara, então agora é um movimento negacionista. Mas tá besta, mulher. Né? Então, houve também vários militares que escreveram livros de memórias a esse respeito, né? Defendendo a honra dos militares, etc. Mas, inclusive, o Brilhante Ustra, né? O livro Brilhante Ustra não é um livro de história, é um livro de memórias, meu Deus do céu. Ele é um depoimento, ele é um material bruto de história, ele não é um livro de história. O depoimento de um sujeito é um material bruto que não constitui obra histórica ainda. Mas será que eu preciso ensinar a história? Ela está falando isso no Congresso da AMPU, Associação de Professores de História. AMPU está que eu pariu, isso sim. Né? Eu já sei, eu já tive confronto com essa gente, bando de mentirosos, assim, gente sem qualificação intelectual nenhuma, todos eles. Só falam besteira, e mais besteira comunista. Então, um apoia o outro, outro apoia um, e eles, pelo número, eles adquirem aquela certeza de que eles são. Eles têm consistência científica. Mas que consistência científica? É? Em primeiro lugar, consistência científica na história é a confrontação de documentos e testemunhas. Agora, a norma em toda essa gente é o seguinte: se o testemunho é contra nós, não vale. Afasta. Porque você pega a tal da comissão da verdade. Né? Que anticomunista eles chamaram para depor lá? Nenhum. E as histórias comunistas, as historinhas. Eu fui testemunha da falsidade de muitas delas. Uma contraparente minha, dona Gerosina, acho que Gerosina da Silva Pereira, que era mãe do meu concunhado, veja só. Meu concunhado, nessa altura, disse que está cego, maluco. Tal, não. Ele não gosta muito de mim, uma vez nós trocamos seu papo, tal, mas não interessa isso. É? Mas isso foi depois. Né? No tempo da ditadura, eu ajudei a dona Gerosina, porque o marido dela foi preso. E eu me lembro o seguinte, eu me lembro que tinha o casamento da filha dela, né? E daí fui eu com meu amigo Otto, né? Que era também comunista na época, e nós fomos para o casamento, mas o casamento era sempre no bairro Jardim Cu da Mãe, uma coisa era longe, mais longe, mais longe, a gente não achava, andamos de noite, assim que nós chegamos no casamento, era depois da meia-noite, nós entramos, a mulher está dizendo, pô, eu tirei a última foto, vocês não entraram. Todo mundo que está na foto foi para a cama, eu e o outro ficamos de fora. Mas daí foi preso o marido dela, seu Antônio Ubaldino Pereira, que era o sujeito que cuidava das armas para a turma do Marighella. Ele era um ferramenteiro de primeiríssima ordem. Você dava para ele um bando de lixo, ele criava tirava uma metralhadora dali. E daí, quando o seu Antônio foi preso, né? Nós ocultamos a dona Gerosina e sua filha, cujo nome eu esqueci, lá em casa. Depois ela foi presa também. Né? Eu sei que eu fui a última pessoa que viu ela ser presa. E a primeira que viu quando ela saiu. O mito que correu é o seguinte: dona Gerosina apanhou tanto que perdeu um rim. Eu vi como ela entrou e como ela saiu. Quando ela saiu, estava muito mais saudável do que quando entrou. Estava forte, né, corada, sorridente. Falei, pô, o que é isso? Daí dona Gerosina entrou na lista das vítimas da ditadura. O que vocês só me entendem? A ditadura a matou. Não foi isso. Dona Gerosina foi trocada, né, por um embaixador, sequestro de embaixador, foi parar no Chile. Né, viveram no Chile lá um tempão, ela com a família toda, depois deu o golpe do Allende, eles decidiram fugir, e daí o embaixador da Suécia foi, catou todos e reuniu a família lá em Estocolmo. E lá deu aposentadoria, casa, comida, carro, tudo para eles, né? E viveram lá, a mulher foi estudar na universidade, estudou restauração de quadro, ganhou um montão de dinheiro como restauradora de quadro. E assim ela morreu de véia. Mas de que raio de vítima da ditadura é essa? Né? Ela ficou alguns meses presa, é verdade. Não houve nenhum, nela não havia menor sinal de tortura, de maus tratos. Agora, eu me lembro também o seguinte, o Flávio Tavares, o meu jornalista Flávio Tavares, ele disse que foi preso e disse que os militares brasileiros, eles cortavam dedos e furavam olhos. Eu nunca vi um puto de um comunista com olho furado ou dedo cortado. O cortado só o Lula. Mas foi o torno mecânico dele que cortou a mão dele. Porque ele, com a habilidade técnica dele, um negócio extraordinário. Né? Meu pai lidou com torno a vida inteira, brincava com torno, nunca cortou uma unha. Né? Mas o Lula, ele, graças ao dedo, ele nunca precisou trabalhar na vida. Né? Eu nunca vi nenhuma vítima desse tipo. O próprio Flávio Tavares, Eu vi a foto, tem a foto dele do dia que ele foi trocado por um embaixador, ele estava. Você via ali, eu mostrei, publiquei até a foto, né? Todo mundo estava com um cara normal. Não tinha nenhum sujeito ali aleijado, ferrado, couro furado, nada, nada, nada. Mas essas conversas rolavam ali no meio comunista e a gente acreditava, porra. A gente acreditava em tudo. Na Dona Gerosina, no caso da Dona Gerosina, não pude acreditar porque eu vi. E foi o primeiro caso que eu vi que era, o negócio era mentiroso. E, bom, isso quer dizer que não houve tortura? Claro que não. Mas quer dizer que, pelo menos, alguns casos são duvidosos e que seria preciso investigar os casos duvidosos, em vez de aceitar todos como se fosse uma massa de fatos verdadeiros, que é exatamente o que essa turma da AMPU faz. Né? Então, e eles acham que isso é científico. Como é possível? Agora, depois essa dona Tiburi escreveu um livro, Como Conversar com o Fascista. Eu provei que ela não sabia nada de fascismo, ela não tinha a menor ideia, nem sequer de que existiram teóricos fascistas, meu Deus do céu. Eu sei disso por quê. Eu li os caras, porra. É? Né? Enrico Corradini, Alfredo Rocco, Giovanni Gentile, né? E o próprio Mussolini. Eu li esses caras e sei o que eles pensavam. É isso? E já expliquei mil vezes que o fascismo surge como uma variante da Revolução Socialista. Ele não surge como oposição ao comunismo, como movimento de direita, de jeito nenhum. A tese fundamental que gera o fascismo é a tese de que nenhuma classe social pode ser o agente da Revolução Mundial, porque as classes sociais dependem de um contexto nacional. Portanto, o agente da Revolução não pode ser uma classe, tem que ser uma nação. Então, não se trata, dizia Enrico Corradini, não se trata da luta de proletários contra capitalistas, mas de nações proletárias contra nações capitalistas. Então, esta tese é depois subscrita por todo o movimento comunista mundial a partir do fim da Segunda Guerra. O Stalin cria o movimento terceiro-mundista baseado exatamente no quê? Nisto. No Brasil, ninguém falava de revolução proletária contra os burgueses. Ao contrário. Não, nós vamos abraçar a burguesia nacional contra o imperialismo. O que era isso aí? Era a tese do Enrico Corradini, comprada e transmutada em linguagem comunista pelo Stalin. Então, quem são os fascistas? Os comunistas, meu Deus do céu. Os comunistas depois da Segunda Guerra, até pelo menos o advento o sucesso internacional da Escola de Frankfurt, daí muda o negócio, a história muda. Mas a política oficial do Partido Comunista, desde 1945 até depois do golpe de 64, era a luta nacionalista contra o imperialismo. Então você tinha ali muitos comunistas dizendo isso, o próprio Luiz Carlos Prestes e aliados. Eu lembro, por exemplo, eu fui conhecer o ex-ministro e ex-governador de Pernambuco, Barbosa Lima Sobrinho. Era um homem simpaticíssimo, interessante, me pareceu muito honesto, mesmo porque ex-ministro que mora numa casa modesta, falou, opa, ele não meteu a mão no dinheiro público. Então esse mérito, ele sem dúvida, ele tinha. Mas qual era a política dele? Ele não falava contra o capitalismo, ele falava contra o imperialismo. Então, assim, a teoria, o capital se faz em casa. Eu pegava o exemplo do Japão, da puta que pariu, né, e argumentava sempre em favor de um nacionalismo capitalista. Era a política do Partido Comunista. E foi até ser substituída pela linguagem, né, do tecnoturbobucetocuzismo, que é assim, abaixo as pregas. Né? Então, que daí mudou completamente o sentido da coisa. Então, na tal da Comissão da Verdade, não houve nenhuma confrontação de depoimentos. Houve, ao contrário, um concerto, uma orquestra de depoimentos concordantes. Só os depoimentos concordantes, meu Deus do céu. Isto é ciência? Eles pegam as pessoas e dizem, ciência é o seu cu, rapaz. Ciência que não tem confrontação de hipóteses, confrontação de testemunhas, não é ciência, é propaganda, o que vocês fazem. Vocês são todos vigaristas. Isso é uma vigarice comunista monstruosa. Agora, existiu uma contestação séria disso? Não, não houve. A única tentativa mais ou menos séria de contar a história sob outra maneira foi a do Brasil Paralelo. Mas é um livro? Não, é apenas uma série de vídeos. Me mostre um livro em que se conta a história do golpe de 64, do regime que ele criou, de maneira isenta e honesta. Ou seja, superando, né, os preconceitos corporativistas, os dois preconceitos corporativistas, corporativismo da classe militar, da casta militar, e o corporativismo dos professores universitários comunistas. Não tem, esse livro não existe. Passou mais, veja, 64 foi o golpe, gente, né? Passaram, sei lá, 56 anos, e até hoje nós não temos um único livro honesto a respeito, nem um único. O que é um livro honesto? É um livro que aceita os problemas e dificuldades. Não foge da dificuldade para sustentar uma tese que é politicamente favorável ao seu autor. Não é isso? A desonestidade chegou ao ponto, né, do livro daquele jornalista do Globo, que escreveu em 6 volumes, Gaspari. Hélio Gaspari. Escreve 6 volumes de história da ditadura e ele não conta o principal, o papel dele na história. Porque ele era um comunista, confesso, um cara importante no meio comunista, e estava lá infiltrado no meio do ministério, né, sob a proteção do general Gouberi. O que ele estava fazendo lá? Qual era a função dele? Qual a influência que ele exerceu? Sem nós sabermos disso, nós não entendemos nada do que aconteceu. Então ele conta a história inteira, exceto o ponto principal, onde ele mesmo é o personagem. Ah, que beleza, né? Não é uma coisa incrível? Isso aí é que nem, vamos dizer, a biografia do Chateaubriand, escrita pelo Fernando, como é? Moraes. Fernando Moraes sempre foi meu amigo, né? Talvez seja ainda, não sei, né? Mas era um cara muito engraçado, muito simpático. Mas o livro não é honesto, porque ele contou a história do Chateaubriand inteirinho. E tem um sujeito que dirigiu a revista O Cruzeiro durante 30 anos, que era o Herberto Salles, e ele não bota nenhum depoimento do Herberto Salles. Opa, peraí. O Herberto Salles sabe mais do que tudo que você contou no livro, e você não entrevista ele por quê? Algum motivo teve. Agora, o Fernando Moraes é também autor da Olga, que pega a história da ex-mulher do Prestes e idealiza a mulher, né? E não deixa claro que a mulher era agente do Serviço Secreto Militar Soviético, porra. Ela não foi nenhuma vítima da ditadura. Além desse negócio, foi trocada, foi mandada para o Hitler. Mas escuta, você esqueceu que na época era comum, era frequente a troca de prisioneiros entre a União Soviética e a Alemanha Nazista? É um fato universalmente conhecido? E isto não explica o que aconteceu com a Olga? Vai saber lá quem que o Hitler deu de presente para os comunistas em troca da Olga, mas alguém ele deu. Quem? Não interessa saber. Outra coisa, o primeiro livro de sucesso criado pelos comunistas a respeito do golpe 64 foi o do Edmar Morel, O Golpe Começou em Washington. Até hoje, se diz isso aí, o golpe 64 foi criado pelos Estados Unidos para bloquear as reformas que o Jango estava promovendo para o bem do Brasil. Então, em primeiro lugar, o Jango de fato falou muito de reforma, só que é o seguinte, quantos projetos de reforma ele mandou para o Congresso? Nenhum, nem um único, absolutamente. O único projeto que estava em discussão, de fato, no Congresso, o projeto da remessa de lucros, foi iniciativa do próprio Congresso. O Jango, o que fez? Nada. Ou seja, se classificar o Jango como apóstolo das reformas, isso é uma mentira monstruosa. Né? Em segundo lugar, até faz o quê? 2 ou 3 anos, apareceu em um vídeo, prova definitiva de que os Estados Unidos orquestraram o golpe, promovido por algum desses caras tipo Ampu, né? E daí aparecia lá o embaixador Lincoln Gordon falando com o presidente no dia 31 de março. Presidente, as tropas estão na rua, precisamos fazer alguma coisa. E daí o Lyndon Johnson responde, faça alguma coisa. Isto foi a intervenção americana. Quer dizer, no dia 31 de março. Quer dizer, como é que o Lyndon Johnson fala com o presidente no dia 31 de março, avisando que já está acontecendo? Se ele estava entre os preparadores do golpe, ele ia avisar o presidente no dia 31? Se ele estivesse realmente nos preparadores do golpe, o presidente americano não teria sabido antes? É óbvio. Mas, em segundo lugar, houve um depoimento do cara que era o chefe da KGB no Brasil, que era um tcheco chamado Ladislau Bittner. Por quê? Para os países do terceiro mundo, a KGB não atuava diretamente, ela usava o serviço secreto das nações satélites, como, por exemplo, para o Oriente Médio era a Romênia, né? Lá com o professor Ion Mihai Pacepa, que era o chefe na época, né? Ele que fabricou vários líderes ditos islâmicos, né? E na América Latina, especialmente no Brasil, era a Tchecoslováquia. Então, o serviço tcheco estava instalado no Brasil sob a chefia desse senhor Ladislau Bittner, né? O qual, no seu livro de memórias, quando ele fugiu da Tchecoslováquia, veio morar nos Estados Unidos, pediu asilo político e escreveu um livro de memórias, contando tudo. Entre os quais ele conta que foi o escritório dele que inventou a história de que os americanos deram o golpe. Ele disse, nós criamos isso aí e nós tivemos dificuldade porque nós não conhecíamos um único agente da CIA lotado no Brasil no qual nós pudéssemos lançar a culpa. Então inventamos uma carta, falsificamos uma carta enviada pelo chefe do FBI, Edgar Hoover, para o seu agente no Brasil, cumprimentando pelo sucesso da operação. Que operação? O golpe 64. Só existe o problema seguinte, o FBI não atua no exterior. Quantos agentes o FBI tinha no exterior? Nenhum. E ele diz, nós espalhamos isto para a mídia, todo mundo comprou a nossa história. Daí eu publiquei um artigo sobre isso na época, dizendo, olha aí, vocês têm que entrevistar esse cara, porra. Algum desses historiador pretensamente científico da AMPU foi lá entrevistar? É claro que não. Hã? Agora, isso quer dizer que não existe algum negacionismo? Existe. Mas é, em primeiro lugar, um negacionismo individual. Não forma assim, um volume capaz de se opor a essa coisa. Segundo lugar, não é iniciativa de historiadores. Primeira iniciativa de historiador, em sentido negacionista, entre aspas, foi a do menino lá da Tchecoslováquia, né? O Mauro Abranches. O nome dele não é bem esse, mas que vasculhou os arquivos do Serviço Secreto Tcheco e mostrou que, enquanto a própria KGB não sabia o nome de um único agente da CIA lotado no Brasil, havia pelo menos 3 mil agentes da KGB infiltrados no governo. Então, a CIA não fez o golpe, mas a KGB fez a bibliografia a respeito. Foi tudo obra da KGB. E o livro do Mauro Abranches mostra isso de maneira definitiva, né? Então, mas é um único. Que ligação o Mauro Abranches tem com o governo? Nenhum. Nunca, nada. Nenhum governo, nenhum. Nem de direita, nem de esquerda. É? Segundo, o livro dele é um livro de direita? Não. É o livro mais cuidadoso que eu vi de evitar qualquer tipo de preconceito político. É? E o resto? Bom, o resto houve alguns militares que escreveram coisas defendendo a honra das Forças Armadas, como, por exemplo, o próprio brilhante Ustra, não é isso? Agora, é assim, eles estavam tentando contar a história de verdade? Não, estavam fazendo apologia das Forças Armadas, né? E gabando se as Forças Armadas nos libertaram do comunismo, o que é uma mentira sórdida, tão sórdida quanto a dos comunistas, meu Deus do céu. Por quê? O que os militares fizeram foi o seguinte, quem deu o golpe não foram as Forças Armadas, foi a liderança civis, o Carlos Lacerda, o Ademar de Barros, o Roberto Abreu Sodré, o Magalhães Pinto, esses caras armaram a passeata que foi o maior movimento popular de rua da história do Brasil. Foi a famosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E 1 milhão de pessoas na rua. Eles fizeram isso, então o Jango, a partir daí, estava derrubado. Antes dele ouvir falar de golpe militar, o Jango fugiu para o Rio Grande do Sul para se juntar com o Leonel Brizola e ou organizar uma resistência ou ir embora. Não sei qual era a intenção dele, mas ele estava lá escondido no Rio Grande. Aí que surge na cabeça do general Olímpio Mourão Filho de juntar as tropas lá de Minas Gerais e descer para o Rio de Janeiro. A essa altura, o Congresso já tinha cassado o mandato do presidente, porra. Quer dizer, os militares derrubaram o Jango? Não, os militares chegaram depois. E por que, que eles chegaram depois? Eles viram que o movimento contra Jango tinha obtido sucesso. Eles disseram, não, nós não podemos deixar isso na mão dos civis. Nós temos que tomar o poder. E tomaram o poder. Tomaram o poder, prometeram, mentirosamente, realizar uma eleição em 6 meses, e depois de 6 meses falaram, não, nós vimos que não dá, nós vamos ficar por aqui. E ficaram 20 anos no poder. Então você tem duas histórias monstruosamente mentirosas, duas baseadas inteiramente em interesse corporativo, porra. A desses comunistas universitários, essa puta que eu pariu, né, e Márcia Tiburi, gente desse tipo, e do outro lado, os milicos puxando o saco deles mesmo. Até hoje ninguém contou a história verdadeira. Então, como é que vai fazer? Olha, precisaria... Eu não tenho talento para isso, bicho. Eu, se eu fosse escrever um livro, a história do Movimento 64, eu levaria 10 anos. Eu posso escrever. Eu já participei da... No livro Exército na História do Brasil, eu vou me penitenciar. Né? Eu ajudei um pouco a limpar a imagem das Forças Armadas com relação a 64, como editor de texto do livro O Exército na História do Brasil, uma obra em 4 volumes publicada pela Fundação Odebrecht e Biblioteca do Exército. Eu, pessoalmente, eu não me lembro de ter mentido em nada ali. Todos os dados que eu pus ali são verdade. Mas, na verdade, eu estava endossando a noção da inocência das Forças Armadas. Não explicitamente. Ela estava dada como uma coisa implícita. Né? Não discuti esse ponto. Se eu discutir, por favor, me leiam e me acusem, e eu aceito a acusação, porque eu ali estava... eu estava muito impressionado, porque eu tinha acabado de conhecer os milicos, e vi que eles falavam muito de pátria, verde e amarelo, blá, blá, blá, e eu vi que só no meio militar existia isso. O brasileiro geral ri do patriotismo, ri da bandeira nacional, ri do hino nacional, né, despreza completamente, e os militares levavam aquilo a sério. Aquilo me impressionou muito, eu falei, pô, só aqui parece que existe patriotismo. Muito mais tarde que eu fui entender que não era patriotismo, era corporativismo. Eles não estão defendendo a pátria, eles estão defendendo a honra das Forças Armadas, isso é a honra deles mesmos. Existe, então, algum livro sério, cientificamente confiável sobre isso? Nenhum, gente. Passou mais de meio século e até hoje não fizemos nenhum. Você entende por que o Brasil está nesta merda? É? Um país que substitui o conhecimento da sua própria história pela propaganda de interesses corporativos vis, desavergonhado, está lascado, porra. Então, isso aí é o desprezo brasileiro pelo conhecimento e o amor brasileiro, né, pelos títulos, pelos interesses corporativos, etc, etc. Apareceu os generais, todos lá. Outro dia eu não vejo um sujeito dizer que o cara que comandou 2 missões de paz para a ONU tem uma carreira militar honrosa. Eu falei, você sabe o que é comandar missão de paz? Missão de paz é lá levar a chupeta para os bebês, trocar as fraldinhas, você está entendendo? Morrendo 2 soldados, os 2 morrendo, sei lá, de caganeiro ou coisa assim. Quer dizer, isso não é missão militar? Isso é funcionário público da ONU, porra. E ganhou muito bem, pago. Pelos meus cálculos, é $60 mil por mês que ganha o sujeito nessa função. Não é isso? E daí vem os outros gabar que ele é um grande herói. Não interessa quem é. Então, nós temos que parar com essa porra louquice, tá certo? Do autoelogio. Do autoelogio corporativo. Isso tem que parar absolutamente. Quando isso está colocado acima da alta cultura, acima da ciência, acima da verdade, o país está lascado, gente. Nenhuma discussão é séria. Tudo entra o interesse corporativo, interesse vis, corrupção, dinheiro, puxação de saco. Olha, deixa os políticos fazerem, tá bom? Mas nós que somos, pretendemos, posamos de intelectuais, não podemos fazer isso. Agora está a AMPU inteira e esse milico todo, né? O general, o autor do livro, não sei o quê. O que é isso, pô? Hã? Então, gente, isso está na mão de quem? De vocês. Se os meus alunos não consertarem isso, ninguém mais vai consertar isso. Então o que nós temos que fazer? Tem que convencer algum empresário no Brasil, em vez de ficar brincando e fazendo propagandinha besta, tem que subsidiar um trabalho desse. Botar pelo menos 10 pessoas para trabalhar nisso. Eu oriento a pesquisa para vocês. eu não tenho tempo de fazer ela pessoalmente, mas eu tenho muitos dados que estão na minha cabeça, no meu arquivo. Posso dar tudo para vocês e orientar. Vamos fazer a história honesta. E a história honesta é uma história de conflito, gente. É? Se não tem conflito, nada aconteceu. Para você escrever, por exemplo, a história de um longo período de paz, onde não aconteceu porra nenhuma, é quase impossível. Não é isso? Então, mas onde você tem um conflito, você tem um drama humano, você tem incerteza, não é certo? E você tem as perguntas sem respostas, e nós temos que colocar as perguntas sem respostas e buscar as respostas. Não é isso? Então, houve vários elementos que foram esquecidos aí. Um deles eu mencionei no livro O Exército na História do Brasil. Antes de 64 havia uma direita militante bastante organizada e ela estava armada para reagir contra os comunistas. Isso me foi contado pelo falecido professor Washington de Barros Monteiro. Na época havia uma revista chamada Convívio, que era uma revista católica, conservadora, e ele disse, lá no Convívio nós tínhamos um bocado de metralhadoras. Nós estávamos prontos para matar comunista. Daí o exército tomou a dianteira e tirou as armas deles. Né? E boicotou o Convívio completamente. Até hoje, gente, estudos publicados no Convívio não valem para currículo universitário. Até hoje, você veja a vingança dos milicos contra a direita intelectual. Os milicos fizeram isso contra alguma revista comunista? Nada, nenhuma. Prestigiou, deu dinheiro e tal. A direita intelectual, os milicos mataram, liquidaram. E reduziram o Congresso, que é um carimbador de decreto. Então você não tinha discussão política naqueles anos. Foi aí que aconteceu um fenômeno extraordinário no jornalismo brasileiro. O noticiário econômico chegou às primeiras páginas. Isso nunca tinha acontecido na história do jornalismo mundial. Daí no Brasil, não tinha política, não acontecia nada politicamente. Os milicos discutiam as coisas em segredo, tomavam as decisões, o Congresso lá carimbava, né? Sim senhor, sim senhor, sim senhor. Né? E pronto. Então você não tinha notícia política, você põe o quê? Noticiário econômico. Era incrível, porque eu tinha trabalhado no jornalismo econômico, e a gente era considerado assim, a ralé do jornalismo, daí de repente ficamos importantes. Né? Então, acho que 3 vezes por semana o noticiário era a manchete era econômica. Até hoje, o Brasil vive sob a impressão disso. A importância da discussão econômica no Brasil é uma coisa monumental. Você tem a impressão que todos os jornais são o Wall Street Journal, quer dizer, o jornal dos empresários. Você não tem um jornal normal, só tem jornal de empresário no Brasil. E ficou assim. Também foi a partir daí que empresários começaram a ser consultados como grandes especialistas em política que eles nunca estudaram. É um negócio impressionante. O que, que empresário entende de política? Nada, gente. É? Eu contei já para vocês, vou repetir aqui. Em 1993 eu cheguei para o seu Emílio Odebrecht e disse, não se meta com o PT que você vai se ferrar. Por que eu disse isso? Porque eu tinha estudado a atuação do PT na CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, e vi que o PT, desde aquela época, estava montando um sistema para controlar tudo. O PT ali tem um sistema de informações mais vasto do que o SNI. Tudo controlado por quem? Zé Dirceu. Eu, na época, contratei 2 garotos que tinham trabalhado para o sistema de inteligência do PT, e que tinham se afastado, e estavam precisando de dinheiro, deu dinheiro para eles, falaram, vocês vão investigar e vão me contar tudo, como é que funciona essa porra. Eles me deram um belo depoimento. Esse sistema de informação petista tinha gente infiltrada em tudo quanto é empresa particular, empresa privada, empresa estatal, partido político, igreja, tudo ia para nos computadores, você desceu, porra. E vocês, estava na cara, quando eu vi isso, eu falei, claro, os PT já tomou o poder. Se ele já tem tudo isso na mão, ele já tomou o poder. É só uma questão de tempo até que ele tome. E quando teve a primeira eleição na qual o Lula foi eleito, né, o Los Angeles Times, não, o Washington Post, não lembro, um dos dois, consultou 12 especialistas Os todos especialistas, não, o PT nunca vai ganhar, vai ter no máximo 30%. E eu disse, a vitória do PT é não somente certa, mas inevitável. Por quê? Porque eu sabia das armas que o PT tinha. Eu sabia que o PT tinha um controle da situação que ninguém mais tinha. O PT tinha cumprido o primeiro mandamento do Sun Tzu. Conhece o teu inimigo, eles sabiam tudo. Eu contei para vocês, tinha casa de propina que um deputado recebeu, ele sabia o número das cédulas que o cara recebeu, porra. É um negócio monumental. Claro que tinha besteira também, né? Tinha besteira daquela Suplicy que veio aqui no Nova York, que tinha um contador do Congresso que estava escondido aqui, tinha matado a mulher, não era nada disso, né? O cara estava no Brasil, né? Mas, bom, Suplicy é maluco, todo mundo sabe. Também teve coisas extraordinárias na CPI. Ó. Tinha um engenheiro da Odebrecht, que eles guardaram uns documentos na garagem dele, porque tinha mudança do escritório, eles não tinham deixar na garagem do cara 40 mil páginas de documentos. Assim, para ficar lá uma semana e depois eles pegar. Nesse ínterim, a Polícia Federal foi lá e apreendeu tudo. 24 horas depois, um cara que tinha sido governador do Rio Grande, esse querido comunista, eu não lembro o nome dele, apresentou relatório de leitura. O cara leu 40 mil páginas em 24 horas. É um negócio fantástico, né? Depois a pessoa diz que eu sou um sujeito culto. Não, culto é esse cara, pô. Leu 40 mil páginas no dia. Né? Não é qualquer Zé Mané, que nem eu, que faz isso, né? E assim, tem um monte de palhaçada na coisa, mas ali você já via que o PT tinha o controle intelectual completo da situação. E quando eu percebi isso, já era tarde, porque eu percebi quando já estava pronto. Avisei todo mundo, avisei a milicada, avisei a empresa, adiantou alguma coisa, não adiantou nada, nada, nada, nada, nada, nada. Então você vê, como é que você vai falar que tem um movimento negacionista? Mas que é isso, porra? A direita lá é capaz de inventar isso aí? Tem ninguém capacitado para fazer isso na direita, porra. Quer dizer, esse negacionismo é uma invenção de paranoico, que quer se fazer de coitado, que domina totalmente, né, a versão historiográfica. E se algum cara diz algo contra, ah, o negacionismo. Ah, por que eles usam a palavra negacionismo? Porque é a mesma coisa, associar com o negacionismo do Holocausto. Mas na hora que eles associam com o negacionismo do Holocausto, eles põem uma foto, a revista Carta Capital, está falando do negacionismo, associando, portanto, com o negacionismo do Holocausto, e põe lá a foto do Bolsonaro lá abraçado com o Netanyahu. Eu falei, porra, que caça de negacionismo é isso aí? Do que estão falando? Quer dizer, mas é tudo aquele jogo de impressões, gente. Assim, isso é propaganda política baixa, grosseira, feita para enganar idiota. Não é nem uma coisa assim elaborada, está entendendo? Não. E esses caras dizem que são os historiadores universitários. Você não são historiador merda nenhum. Seu diploma de historiador foi assinado por um vigarista e você é outro vigarista. É a mesma coisa que eu digo, esses caras têm diploma brasileiro de filosofia. Não são filósofos coisa nenhuma, porra. Digo que o cara me ofereceu um diploma desse, eu mando enfiar no cu. Eu não quero isso. Né? Um diploma desse só falaria contra mim. Não é isso? Ah, não tem diploma? Bom, o cara botou lá vários nomes de filósofos sem diplomas. Só o Kripke, um dos maiores lógicos do mundo. Né? Ele não tem diploma de filosofia. Ele tinha um diploma de matemática e disse, se eu soubesse, eu teria pulado fora da faculdade porque eu não aprendi nada lá dentro. Ou seja, tudo que ele sabe, ele aprendeu sozinho. E tem outros assim, vários. Mas no Brasil não pode. No Brasil o diploma está acima do conhecimento. Quer dizer, o conhecimento não importa. Importa, né, o símbolo exterior de conhecimento. Assim como, vamos dizer, a glória militar no Brasil não existe, porque não houve batalha, não houve guerra, não houve nada. Né? Que eu saiba o último general que mereceu isso foi Mascarenhas de Moraes, que foi brilhante comandante da Segunda Guerra. Né? Eu mesmo escrevi umas matérias sobre ele, né? Li com atenção as memórias dele. Mas aquele era um homem, aquele tinha um certo gênio militar, e era um homem de grande coragem. Depois dele teve mais ninguém. Então o que é a glória militar? A glória militar consiste no posto que você subiu. Né? Quer dizer, virou uma espécie de hierarquia de funcionário público. Então, os caras, qualquer sujeito vira general, qualquer general é grande general, você já reparou? Para mim, grande general era Napoleão Bonaparte, era Alexandre o Grande, não é isso? Agora, vê aí o seu Santos Cruz, é grande general? Hã? Por quê? Então tem que parar com este oba-oba corporativista. Isso é a base da corrupção brasileira. Corrupção não começa com corrupção de dinheiro, gente. Começa com a corrupção da visão que cada um tem de si mesmo. Né? Quer dizer, é assim, o vigarista que se acha honesto, isso é típico do Brasil. O vigarista que se vangloria da sua honestidade. Você não viu o Lula dizendo, não tem ninguém mais honesto que eu no mundo. E, né, eu sofri mais do que Jesus Cristo. Meu Deus do céu, só do cara dizer isso é para você esquecer, nunca mais ouvir falar dele. É o mesmo cara que dizia que comia as cabritas, vai dizer que sofreu mais do que Jesus Cristo. Pô, até onde vai chegar a palhaçada? Até onde a gente vai ter que engolir isso aí, porra? Hã? Não há saco humano que aguente. Você está entendendo? Né? É por isso que hoje, até comentei, que é o nosso jeito que se assina como é? Macho capital, macho carioca. Se o seu Olavo não é filósofo coisa nenhuma, não tem diploma, tá. Eu fui ver na página dele quem era ele. E na página dele só tinha foto de pinto e historinha pornográfica. Eu disse, de fato, é um currículo filosófico do caralho. No Brasil, o Brasil é um país onde pessoas desse tipo dão palpite. E às vezes acabam subindo até na hierarquia funcional. Tá bom? Bom, daqui a pouco nós voltamos com as perguntas. Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá. Como sempre, tem muitas perguntas interessantes, muito mais do que eu teria capacidade de responder. Eu vou começar por esta aqui. Rudan Pereira de Souza. A fraude das eleições americanas atuais não confirma que o senhor tinha razão quando insistia na importância do Foro de São Paulo? Afinal, não existiria Smartmatic se não existisse o Foro de São Paulo. Isso é 100% certo. Você vê, o Hugo Chávez entrou no Foro de São Paulo quando o Foro de São Paulo já tinha 5 anos. Ele foi fabricado pelo Foro de São Paulo. E o próprio Lula confessou isso. Ele disse, na ascensão do companheiro Chávez, teve importância fundamental. Daí ele disse até assim, una cosita, chamada Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo fez o Hugo Chávez. E o Hugo Chávez fez a Smartmatic. Para isto, para criar fraude eleitoral, não somente lá, mas em toda parte. É um absurdo que a Smartmatic tenha sido usada no Brasil e nos Estados Unidos também. Não é isso? Então, isso é, de fato, uma intervenção estrangeira, criminosa, dentro da política americana. Agora, pela primeira vez, há uma chance de punir essa gente. Por isso que eu tenho dito, o importante na questão da eleição americana não é quem vai ganhar. Porque pode ser até que a eleição seja suspensa e se nomeie o presidente da Câmara como presidente provisório para realizar uma nova eleição que pode ser feita pelo Congresso, ou talvez até uma nova eleição popular. Pode ser. Tudo pode acontecer. Então, discutir quem ganhou é besteira. O problema é saber quem são os autores da fraude e como nós vamos puni-los. O problema criminal, processual criminal, vem muito antes do negócio da eleição. Eu não acredito que essa questão da eleição possa ter uma solução fácil. A não ser que haja um acordo entre os criminosos e o Trump. A hora que o Trump tiver aprovado tudo, eles chegaram para o cara, tá bom, nós entregamos para você, mas você nos poupa e tal. É possível porque nos Estados Unidos esse negócio bipartidário é muito arraigado e acordos para salvar o traseiro de todo mundo são mais ou menos tradicionais. Isso é possível, não digo que vai acontecer, que seja uma tendência, mas é possível. Não é? Então, mas concentre-se na questão criminal. Quem fez, por que fez, como fez e como vai pagar. A eleição depende disso. Né? Agora, aqui a tem tanta pergunta boa. Daniele Satie Tanabe. Ainda estou pesquisando, mas estou crendo que fizeram o mesmo com o Japão. Qual a opinião do professor? Eu não entendo porra nenhuma de política japonesa, mas consulte o Geraldo Ribeiro, que é um jornalista brasileiro que vive lá e conhece bem o Japão. Ele está entre os meus amigos no Facebook, tá? Converse com ele. Não será tempo perdido. Marcos Campos pergunta, professor, os milicos 64 não seriam adeptos da causa comunista, mas contra ações terroristas ou violentas? Só aceitavam se fosse com jeitinho, suave, devagarzinho, com educação, estilo PSDB. Passa esse pensamento na minha cabeça porque acabaram com a direita sem dó, conforme o senhor mesmo disse. Eu acho que é mais ou menos isto, né? Eles eram tipo tucano, não é isso? Que é uma coisa que combina bem com a mentalidade positivista. O positivismo do Augusto Comte foi a influência fundamental na formação das nossas Forças Armadas desde o século XIX. Né? Quem fez a República foi um grupo positivista, tá certo? E o positivismo é essencialmente contra a política. Ele quer reduzir a questão de o governo a uma questão tecnocrática. Quer dizer, o governo dos engenheiros, dos técnicos, suprimindo a discussão política. Né? Então, você vê que essa tendência é muito viva no Brasil. A mídia brasileira inteira é assim. Eles sempre falam em nome da ciência, da técnica, tá? Né? E querem abolir a discussão. Quer dizer, a existência de controvérsias, assim, o Augusto Comte tinha repugnância por isso. Ele queria a unidade. Ele gostava da Revolução Francesa, mas a Revolução Francesa foi muito bem, mas não tem uma doutrina espiritual. Então, nós precisamos criar a doutrina espiritual da Revolução Francesa, que vai, então, impor a nova ordem de cima para baixo e vamos todos viver na harmonia e na paz perpétua. Você vê, o cara é tão louco. Todo mundo sabe que Augusto Comte morreu louco. Mas acho que ele não só morreu louco, acho que ele era louco, né? Ele até chegou a substituir o calendário dos santos da Igreja Católica por um calendário dos heróis da humanidade. Né? Então, por exemplo, o dia do Robespierre, né? O dia do Napoleão. Por isso, quando o pessoal veio, não, os comunistas querem acabar com o dia dos pais, dia das mães. Sabe quem inventou o dia dos pais, dia das mães? Foi a Revolução Francesa, para tirar os dias santos. Quer dizer, é uma sacanagem que vem depois. O movimento revolucionário é assim. Eles fazem uma coisa horrível, depois eles se condenam a si mesmo e fazem outra pior. E a coisa vai piorando. Né? Você viu hoje mesmo, eu estava lendo a história da Mary Wollstonecraft, que foi a fundadora do feminismo, né, que escreveu o primeiro livro importante sobre os direitos da mulher. E ela adorava a Revolução Francesa e foi para lá, achou um americano que a engravidou e deu no pé. Né? E daí ela ficou por lá e daí começou a matar, ela se aderiu aos girondinos, que era a parte mais tucana da Revolução. Né? Daí começou a matança dos girondinos e ela ficou horrorizada. Né? E teve que fugir para a Inglaterra de novo. Arrumou um atestado de que ela era americana para fugir da matança, porque os americanos eram aliados da França. Né? Então ela começou assim, quer dizer, a vida da mulher é uma falsidade completa. Quer dizer, ela viu a matança, ela viu no que dá isso aí, e mesmo assim não se convenceu. Né? Por exemplo, a ligação entre liberação sexual e matança, ela nunca percebeu. Eu digo, quer dizer, onde você tem a liberação sexual, logo em seguida você tem, né, uma ditadura feroz, que a qual acaba também com a liberação sexual, exatamente como aconteceu na União Soviética. Né? No começo, a Revolução Russa espalhou a liberação sexual. Depois veio uma repressão terrível. Né? É assim. Na Revolução Francesa foi assim. Na China foi assim. Na Revolução Comunista foi assim. Né? Quer dizer, a liberação sexual só é possível dentro de uma democracia liberal capitalista, a qual ela corrompe e destrói. Mas se vem o socialismo acaba com a liberação sexual. Então, é por isso que eu digo, o pessoal da escola de Frankfurt acabou com a Revolução Proletária. Porque a Revolução Proletária, a motivação era essencialmente econômica, era a exploração econômica do proletariado. Agora não. Vamos usar como material revolucionário todas as insatisfações. O sujeito está insatisfeito com o sexo de que ele nasceu, está insatisfeito de ele ser de uma cor e o outro não gostar da cor dele, a mulher está satisfeita com o marido que não a come, e assim por diante. Ora, essa pluralidade de insatisfações, pluralidade de motivações revolucionárias, não pode ser organizada no sentido socialista de jeito nenhum. Ela pode ser usada para fomentar a anarquia dentro de um sistema econômico que permite a anarquia, que é exatamente o capitalismo. Então, isso quer dizer o seguinte, a Escola de Frankfurt, querendo ou não, ela acabou com a Revolução Proletária. Tanto que, às vezes, eu chego a desconfiar que os caras de Frankfurt foram contratados pelos megacapitalistas para fazer isso, para dar aos megacapitalistas o poder que era do Partido Comunista. Eles continuam usando, né, a mesma motivação comunista de antes. A esquerda toda trabalha para eles, eles botam dinheiro para alimentar os comunistas e o poder deles aumenta para caramba. Você já não reparou quanto mais aumenta, né, a revolta feminista, gaysista, etc., mais aumenta o poder das megafortunas? Nunca reparou, ninguém reparou. Será que é coincidência isso, meu Deus do céu? Ou só eu que estou vendo isso? Eu, só o louco sou eu, tá todo mundo vendo certo, só eu estou vendo errado. Né? Realmente isso não é possível. Né? E agora, para você ver, esses pretensos gênios da Escola de Frankfurt, né, a própria Marcia Tiburi ainda leva a sério o livro do Theodor Adorno sobre a personalidade autoritária. Ora, o primeiro traço da Escola de Frankfurt é: não somos marxistas, somos marxianos. Isto quer dizer, nós não seguimos o Partido Comunista, não somos membros do Partido Comunista e nós não somos, como é que se diz, ortodoxos, não somos doutrinários. Nós pensamos com nossos próprios miolos, né? Usamos o marxismo como um método e não como uma doutrina sacra. Só que, neste livro, o Theodor Adorno mostra a sua total escravidão, vamos dizer, ao marxismo vulgar mais besta. Ele pensa que é possível descrever toda a mentalidade reinante na sociedade americana a partir da análise da mercadoria. Então, todo mundo é transformado em mercadoria, né, e você elimina todos os valores, etc., etc. Isto é a sociedade americana? Não, isto é um aspecto pequeno do capitalismo. Você, por exemplo, como que você vai explicar a sociedade americana, né, pela dialética da mercadoria, se muito antes de você ter um desenvolvimento capitalista nos Estados Unidos, você tinha a influência das igrejas americanas? O Alexis de Tocqueville bem percebeu, falou: se você quer entender a América, não adianta você olhar para o exército americano, para a política, você tem que ir para as igrejas, porque lá que está se formando, lá que se forma o coração da América. O Theodor Adorno ignora isso e faz a mesma transposição direta da estrutura econômica para análise da personalidade. Coisa de burro. Esse cara é burro. Por isso que o dia que os caras, com base nos ensinamentos anárquicos do Marcuse e outros da escola, invadiram a sala do próprio Theodor Adorno, ele ficou escandalizado. Ah, isso não pode. Você não sabia que eles iam fazer isso? Qualquer um QI 12 e meio teria te avisado: olha, essa sua doutrina vai fazer os caras acabarem com você também. Como? Né? Acabaram com Karl Radek na União Soviética. Karl Radek era o teórico da liberação sexual na União Soviética. Né? Então, por causa disso, as mulheres tudo começaram a dar, todo mundo trepava com todo mundo, e apareceu um bando de criança que eles chamavam os filhos de Karl Radek. Quando Karl Radek caiu em desgraça, para onde o Stalin o mandou? Prender, mandou para uma prisão de jovens, os quais mataram Karl Radek a pontapés. Sex Liberation termina assim. Sempre termina assim. Você pode ter uma quantidade moderada de sex liberation numa democracia capitalista muito bem organizada, e que tenha ainda, vamos dizer, fatores de ordem e compensação, fatores de valores morais compensatórios. Digo, não vamos perseguir ninguém por causa das suas atividades sexuais, mas você tem que ser discreto, você faz dentro da sua casa, não fica alardeando, não use isso como arma. Ao contrário, né? Isso é um pecado seu, pecado, nós não vamos te perseguir por causa do teu pecado. E também eu acho errado você ficar. Quem inventou esse negócio da perseguição por causa de pecado não foi a Igreja Católica, não foi Calvino. Calvino criou a primeira sociedade totalitária do Ocidente, que é assim, um governo religioso que tem o controle de toda a população e ninguém tem direito à privacidade. Ele acabou com a privacidade. Hoje nós vemos de novo isso acontecer. Então, assim, está o sujeito lá comendo a empregada, tá, alguém vai contar para o Calvino e ele manda prender o cara, porra. Né? Então, você não pode ter essa sociedade. Então, você tem que ter uma sociedade mais liberal. Mas liberal, mas limitada por valores morais, que você não transgride. O certo é isso, né? Quer dizer, o que... Quer dizer, a política da igreja, o que é que pode fazer com o pecador? Você tenta educar o pecador, você não vai sair prendendo e matando o cara, não se faz isso. Mas no mundo moderno, todo mundo faz isso. Então você tem ou o ideal utópico do sex libre ou uma ditadura violenta que oprime todo mundo. As duas coisas estão muito interligadas. É isso. Gelsimar Júnior, Marx diz que faria a crítica radical de tudo quanto existe. Isso inclui fazer a crítica radical da crítica radical de tudo quanto existe? Obviamente não. Você faz a crítica radical de tudo quanto existe porque daí você fica acima de tudo. Você não é criticável, você não é atingível. E isto é um dos principais motivos que um sujeito tem para ser marxista. Porque ele pode criticar tudo. Então, onde ele está? Quem é ele? Ele não tem identidade. Ele pode falar mal do que ele quiser. Ele não tem que responder pelas consequências de seus atos. Isso é fundamental. Por quê? Quando chegará o socialismo? Não sabemos. Nós sabemos apenas o processo. Então, o processo de transformação que um dia desembocará na sociedade comunista. Então, nós não temos propriamente realizações, nós não criamos uma sociedade, nós criamos um movimento que vai mudar a sociedade. Então, você não é responsável por nada. É uma situação extremamente confortável. Por isso é que dizia a Madeleine Achaoui, né? Ah, eu gosto de uma religião que não tem obrigações morais. Livrar-se de todas as obrigações morais é o primeiro prêmio que você obtém ao fazer a crítica radical de tudo quanto existe. Ela usa a expressão viver sem culpas. Viver sem culpas. Olha só. Quer dizer, faça você o que fizer, você nunca tem culpa. Mas que delícia isso. Como é que você obtém isso? Faz a crítica radical de tudo quanto existe. Você não está defendendo nada, só está fazendo a crítica radical. Como, aliás, essa mulher, essa Marcia Timburi, faz a mesma coisa. Ela não é responsável por nada. Ela não tem que responder por nada. Sobretudo, assim, cada geração do movimento revolucionário agrava os crimes da anterior. Critica e agrava. Não é isso? Eles estão fazendo isso desde 1850, porra. E ninguém... Parece que ninguém quer perceber que isso está acontecendo. Quer dizer, agora, pessoa que acha que o ideal do comunismo é a igualdade, o ideal é a sociedade sem classe. Não, meu filho, isso é apenas a retórica do negócio. Você não pode julgar, você não pode entender um movimento político somente pela sua ideologia. A ideologia é um dos elementos que compõe, mas tem que articular a ideologia com a praxis. Porque diz o próprio Karl Marx, que é a praxis que vai gerando a ideologia. Então a ideologia não existe sozinha. Ver, no mundo capitalista, no mundo ocidental, democrático, capitalista, teoria é uma coisa, prática é outra. E a prática, então, busca mais ou menos refletir a teoria. Mas no mundo comunista não é assim. A prática e a teoria são a mesma coisa. Elas são profundamente mescladas. A prática vai gerando a teoria vai gerando a prática. Essa é uma coisa que no Ocidente quase ninguém entende. Você pega cientistas políticos ocidentais, americanos, ingleses, não entendem isso, pô, porque não tiveram de fato a formação marxista no começo. Então não entendem o marxismo. Então o marxismo é muito mais sutil, né? E muito mais escorregadio do que eles podem imaginar. Então, no mundo ocidental, segundo a ciência tecno-ocidental, o sujeito tem que responder pelos efeitos da sua teoria. Mas, no mundo comunista, as coisas não são assim. Porque os efeitos, se forem desastrosos, fazem parte da elaboração da teoria. Está entendendo? Quer dizer, nós fizemos aqui a revolução, daí nós tivemos que fazer um morticínio. Então, isso faz parte da dialética, porra! O que você está reclamando? Então, ser um comunista é jamais ter de responder pelo que fez. Você só tem que responder pelo que fez se o que você fez resultou em prejuízo real ou imaginário para o partido. Aí sim, o partido te fuzila. E se você não fez nada, eles te obrigam a confessar um crime que você não fez. Como os famosos processos de Moscou. Os caras, por lealdade ao partido, confessavam crimes imaginários. Ele falou, não vou negar o crime, porque se eu nego, eu estou desmoralizando o partido. Então eu não sou inimigo do partido. Então eu confesso o que eles quiserem que eu confesse. Assim, é psicótico o negócio, porra. Quer dizer, a total desconexão de teoria e prática é um absurdo, evidentemente. Mas a total fusão das duas coisas, como também é psicótico. Está entendendo? Então, você ignorar a ligação teoria e prática torna você cego. Você não entende o movimento histórico. Isso praticamente todos os anticomunistas do Ocidente são culpados disso, né? Que são caras de formação positivista. Qual é o problema com Roger Scruton? Formação positivista da escola analítica. Então ele entende umas coisas, outras ele fica cego. Quer dizer, ele nunca foi marxista por um único dia. Não é isso? Então eu acho bom você ser marxista, como foi o Erich Voegelin. Eu li o Capital, virei marxista, depois estudei economia política e larguei aquela merda de lado. É assim que tem que ser. Agora, se você nunca assimilou o marxismo, se você só o vê de fora, você não o compreende. Compreender é compreender por dentro, gente. Compreender o marxismo é pensar como um marxista e depois você saltar um grau acima disso e abrangê-lo. Não é você rejeitá-lo. Você tem que abrangê-lo e transcendê-lo. Aí sim. Toda a história da filosofia consiste nisso aí, em teorias que você absorve, depois você abrange e supera. Não é isso? Agora, se você não supera, você só está reclamando contra a teoria. E ela conserva toda a sua força originária. Tá entendendo? Essa é uma vantagem dos marxistas e do movimento comunista com relação à direita. Porque os marxistas compreendem a direita desde dentro. Claro, claro, claro. Então eles sabem como agir. Claro, o marxista compreende a burguesia porque geralmente ele é um burguês. Uhum. Ele é de origem burguesa. Sim. Ele teve que superar a mentalidade burguesa para entrar no partido. Só que ele nunca supera a mentalidade comunista. Por quê? Porque daí vive cercado só de comunista e não houve o antagonismo. Está entendendo? Então, o antagonismo ele odeia. Ele não aceita raciocinar junto com o antagonista. Isso para mim foi uma experiência incrível. O primeiro livro anticomunista que eu li foi La Rebelião de las Massas, do Ortega y Gasset. E daí cada linha que eu li eu falo, oh, mas não é que o desgraçado tem razão, porra, as coisas são assim mesmo. Eu falei, agora, o que eu faço? Isso quer dizer que tudo no marxismo está bravo? Eu falo, claro que não. Mas você tem que articular o marxismo com algo que vai além dele. Claro que, para além do Ortega y Gasset, existe uma infinidade de filósofos muito maiores, né? Mas para mim fez bem, né? Ler Ortega y Gasset. Também aprendi muito com Ortega y Gasset sobre a arte de escrever. Ortega y Gasset é o maior prosador da língua espanhola em 5 séculos, não é isso? Nem Cervantes é tão bom, né? Então, ele não é realmente um gênio da filosofia, mas ele é um gênio literário, um gênio retórico fabuloso, né? Ele é assim, uma espécie de Shakespeare do ensaio filosófico. Bom, acho que por hoje vamos parar aqui, né? Tem que parar porque nós temos uma visita aqui, eles têm a mania de comer, você entende? Então nós precisamos sair enquanto não fecha o restaurante aqui, é interior, os restaurantes fecham cedo. Então, até a semana que vem, muito obrigado.